Pop Som. Agora o show no máximo ao vivo. Agora o show no máximo ao vivo. O DJ Tom Mix ao vivo. O DJ Tom Mix, DJ Tom Mix ao vivo. Vai no máximo, mano. Pop Som. Então, galera, bora logo começar o show. Bora começar o esquenta, Loto Curuí, a Pop na parada. Arrasta Povo Pop Som, o Arrasta Povo do Pará. É Pop Som. Bota pra cima! E bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, meu águia! O Arrasta Povo do Pará. Tudo bem, galera? Estamos chegando pra apresentar o nosso Pop Som Tudão pra todos hoje, aqui no Forte Clube. E vai botando a mão lá pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, pra cima, e dali na palma da mão, tchá, tchá, tchá, tchá. Bora, meu águia! Pop Som Brasil. E quem tem muita saúde, bota a mão lá pra cima que eu quero ver! Meu grande parceiro, DJ Kleber! Tá aí com a gente, um grande abraço pra você, DJ! Ele que é lá da sexta Melody, o Caracão. Grande abraço, DJ Kleber. Está a bordo do área. Arrasta Povo Pop Som, o Águia da Amazônia. Estando conosco, você está bem, você está melhor, você está no Pop Som Brasil. É o Pop Som Tudo. Vamos lá, família. Vocês aí, tá todo mundo vendo com DC aí, Josimar! O Arrasta Povo do Pará, Arrasta Povo Pop Som. o Flamengo aqui que botasse a mão lá pra cima. Lá pra cima que eu quero ver quem torce pro Flamengo aqui. Tem alguém que torce aí pro Corinthians, tem, gente? E quem torce pro Palmeiras? E bora de emoção, galera, que só tá começando! O Arrasta Povo Pop Som. Arrasta Povo Pop Som. O Águia da Amazônia. E bora liberar o batidão. E bota a mãozinha pro céu. Dá-lhe na palma da mão. Dá-lhe na palma da mão. E bora começar assim, ó. Ai, ai, oh! Que isso, nego do Morel? Tem. Putaria! Tem. Rolando aqui no pop! Putaria! Essa porra! A putaria no pistão vai começar. A putaria no pistão vai começar. E bora começar assim, Tucuruí! Olha o Sica do Atração! Tu vem daqui com a gente, um abraço pra você, Sica! Aproveita que a mamadeira tá cheia. Aproveita que a mamadeira tá cheia. Vai na versão original pra mim, por favor! Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou a seduzir. É o Domingão do Pop Sul aqui do Guruí. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Pop Som, a maior empresa de som do Brasil. Envolvida com a tropa, começou a seduzir. Pop Som. Malandramente, meteu o pé pra casa. E quem vai chegar de manhã na sua casa aí? Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí, vai se ver por aí. Ai, safada. E a gente saudando aqui o nosso parceiro Barruada Rodrigues e a sua mãe. Manda abraço aí, viu? Todo mundo a bordo do nosso Águia da Amazônia. Estamos na área, vamos! A menina inocente se envolveu com a gente. Quem tá de chefe, levanta a mão. Esse é o pique, ó. Comentou com as amigas que o maneirinho é bom demais. Comentou com as amigas deles, DJ é bom demais. É bom demais. É bom. O chefe chegou. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, é chefe. Vamos lá, pai. Depois que pega uma vez, as novinhas pedem mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, as novinhas pedem mais. Se amarrou no moleque, postura, bigode fino. Ela gosta do menor, porque ele é envolvido. Ouvido, ha, daquele jeito, pique grão fino. Elas estão ligadas que o bom. Pop Som! Chegamos na área pra misturar tudo. Esse aqui é o nosso Pop Som, o Águia da Amazônia. Ele é tudão, tudão, tudão, tudão, tudão. O Águia da Amazônia. Pop Som, ele é tudão. Joga pro alto, vai! Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah. mim tanto faz. Gosto quando fica louca e cada vez eu quero mais. Cada vez eu quero. É o Pop Tudão, é Pop Sonco! Água de coco, pra mim tanto faz. Eu já tô cheio de tesão e cada vez eu quero mais. E quem tá feliz aí no meio, bota a mão pra cima, bota pro céu, pro céu, pro céu. 1, 2, 3, 4. Pra ficar maneiro, eu jogo o clima lá no alto. Joga lá pra cima, lá pra cima, lá pra cima. E dali na palma da mão, e dali na palma da mão, e dali na palma da mão. Bora começar do guru e assim, ó. Vai, glamurosa, com os braços no ombrinho. Lance ele pra frente e desce, vem de volta. Vamos lá, família! E só quem tá solteiro, bota a mãozinha pro ar. Já! Bora, bora, bora, meu pop! fazendo você dançar todos os ritmos. Altas mixagens e agitação ao vivo. DJ Tom Mix, conquistando a todos por onde passa. É no máximo, brother. E bora, meu águia da Amazônia, porque tá lotadinho pro Curuí. Já! No céu! É o águia do Papa, pra tocar. Não, não é diferente, não é como um simples animal. Ele é moderno e envolvente, você nunca viu nada igual. Ele possui metralha. Fogo com uma energia pra enlouquecer. Yeah, é o águia, né? Ele é o águia de fogo. E nesse sim eu quero me queimar. Pop Som, o águia da Amazônia. Me faz dançar. Está no céu a me sobrevoar. O fenômeno dominou. É o águia de fogo. Fala, esquenta, DJ Jamerson. Já! Esquenta, aqui. Aquece. Vem pro meio do salão, vem dançar com emoção. Com a galera Tabajara, mora no meu coração. Vem pro meio do salão, vem dançar com emoção. Com a galera Tabajara, mora no meu coração. Com a galera Tabajara, todo mundo vai dançar. A galera é sempre bom, que conquistou o cara. Já estamos gravando o CDzão ao vivo da festa de hoje aqui do Curuí. Pra galera ouvir em qualquer lugar daqui a pouquinho, na madruga. Abraço, Tico Night, da churrascaria Rei do Assado. Um grande abraço e obrigado pela recepção, viu? Obrigado, Tico! Um abraço pra você. Alô, minha família DNA, cadê você? vocês aí! Cabo Pop! Aqui. Sinto o peso do som, DJL e Juninho toca no seu coração. O cenário eletrônico você vai se amarrar. O cenário eletrônico você vai se amarrar. Um abraço pra toda a galera do Sica, do Atração. Um abraço pra você, Sica, toda a galera tá aqui na área. Tá todo mundo curtindo o nosso Pop Som. Mexeu com a multidão, DJ Alisson Juninho, bateu coração. E todo mundo bota a mãozinha lá pro céu, joga lá pro céu, joga lá pro céu, joga lá pro céu. E dali na palma da mão, e dali na palma da mão, começa a bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater, bater. Vamos, vamos, vamos, vamos. Esse é o som pra galera dançar. O caixa som vai detonar. Você vem curtir aqui, vem! Eu vou curtir com a equipe 100% Automotiva do Pará. Esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro caixa som, amor, ele vai te... Vem tá lotadinho, vem, vem, vem! É só sucesso pra você se apaixonar. Vem pra equipe automotiva, 100% do Pará. Top som! O caixa som é qualidade de... Olha meu parceiro Kleber! É DJ Kleber tá aí na área, ele pula, galera! Produções e Rondi Dias, a nova geração da tecnologia. E toda a galera do nosso grupo Pop Som Dudão. Abraço pra todos. Galera que apoia nós aí nas redes sociais. Todo mundo é pop. Pop Som, som, som, som. Eu vou curtir com a equipe 100% Automotiva do Pará. Esse pop, esse som bate pesado, vai te conquistar. Vem pro caixa som, amor, ele vai te encantar. É só sucesso pra você se apaixonar. Vem com a equipe automotiva, 100% do Pará. O caixa som é qualidade de pop, som, som, é som, sucesso som. Pra dança, sucesso pra dança, é sucesso. Arrasta Povo, Pop Som, fazendo você dançar todos os ritmos. E bora dançar de tudo um pouquinho aqui no Pop, chegamos! Pop Som! Bora meu Pop, Pop, Pop! Cheiro verde! E o Pop Som chegou em Tucuruí, como é que é? Tá tocando, a galera diz o quê? Vamos pra lá beber. O bicho tá pegando a noite atrás. Você tá esperando o quê? Vamos pra lá beber. Zomba da... Olha meu parceiro Edu do Bola. Ele toda a galera que está aniversariando hoje veio comemorar aqui no Pop Som. Obrigado, Edu. Parabéns, parabéns. Saúde, garoto. Yeah. pro céu, bota pro céu. É pop na parada, Tucuruí. Onde o super tá tocando, a galera diz o quê? Vamos pra lá beber. O bicho tá pegando, a noite é festa, cê tá esperando o quê? Vamos pra lá beber. Som, badala, som, cerveja bem gelada. Vem fazer o S, eu quero voar com águia. Eita, pancadão. Aumenta o som aí, que o super pop tá tocando. Aumenta aí, Josimar. Pode tocar. Olha só, só galera, toda sexta-feira tem a sexta Melody no bar, no Zecão, com meu parceiro DJ Kleber. Aí, Kleber, tu toca assim por lá, né, Kleber? Só o Super Som. Como no filme triste chorei, vendo cada vida pra mim. Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi. Como no filme triste chorei, vendo cada vida pra mim. Como no jogo tudo acabou, mas fui eu que perdi. E quem é do pop, joga pra cima, joga pra cima. E bora viajar, meu pop som. Monteiro, PCJ, Banda. Estão por aqui com a gente, obrigado. Alô, PCJ. Sucesso. Você estando conosco, não tem nada pra ninguém. Não dá pra esconder, nem como disfarçar. Está escrito em nosso olhar. Esse amor que me faz tão feliz quando estou com você. A vida inteira quer estar. Bora, galera. Esse voo, tem muita coisa bacana pra rolar aqui no Tucuruí. No super dinâmico, vou te namorar, te fazer feliz, meu verdadeiro amor. Eu te amo tanto, tanto, tanto, tanto, que nem sei dizer o que eu sinto por você. Joga pro lado, joga pro outro, joga pro lado. Alô, meu pop, faz diferente. Eu tô no pop, pa pa pa pa. É super pop, pa pa pa pa. Eu tô no pop, pa pa pa pa. Bora, Josimar! DJ Josimar, vai começar pertinho no pop, vai agitar. Toca DJ, é sanfona do pop. Bora, bora, bora, bora, bora. O arrasta fogo do Pará. Faz um S, bate palma e faz o S, vem, vem, vem, vem, bate palma e faz o S, vem, vem, vem, vem. A família é pop, Pará é pop, eu sou do pop também. Super, super pop, taratatatatá, DJ Elis e Juninho, agora vou tocar. A família é pop, Pará é pop, eu sou do pop também. O Brasil é pop, você é pop, eu sou. Também. E quem for do pop, bora botar a mãozinha lá pro céu. mexe com meu sentimento. Mas você não sai do meu pensamento. Eu já fiz de tudo pra te esquecer. Quem veio pra cá solteiro, bota pro céu, gente! Chama como eu te amo até que eu não queria. Mas o que vou fazer se não tem solução? Te amo demais. Te amo demais. Te amo demais. Eu sempre vou te amar, Eloá. Sente lá de dentro, deixa eu mandar mais uma aqui já. Sou pequeno demais. Me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Quem souber canta do Curuia. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Chama suas amigas pra tomar banho de piscina. Mas tem que vir sem calcinha pra poder entrar no clima. E aqui no pop, vai! Fica. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Fica de quatro pra mim, fica de quatro pra tu. Joga pro céu, joga pro céu, joga pro céu, e dá ali na palma da mão, começa a bater, não para, pé, já! Põe a mãozinha pra cima e grita! Tio, mete suas bicadas, passa. Dá uma segurada e segura nesse batidão aqui. Que eu sei que tem muita gente feliz aqui no meio. Afinal de contas, um feliz pelo lado que o Palmeiras ganhou. Outro feliz pelo outro lado que o Flamengo perdeu hoje. Mas a galera Flamengo de coração, quer ver? Quem é do Mengão, bota pro céu aí! Só quem é Mengão de coração e dá-lhe na palma da mão! Tchá, tchá, tchá! Só a galera do Flamengo e doida! E doida, e doida! E doida, e doida! O que vocês queriam? Eu avisei pra não mexer com o águia. O meu águia ele tá furioso. Agora senti. Dá-lhe biqueda. Pode tentar atropelar. Não cai não. Pode tentar atropelar. Não cai não. O Pop Show é tudão. O Pop Show é tudão. Pop é só pressão. Pop é só pressão. Malandamente, a menina inocente se envolveu com a gente, só pra poder curtir. Malandamente, fica na carente, envolvida na e bota pro céu e vamos lá. Arrasta Povo do Pará. Olha, sem noção, meu irmão, que avião, é, que tesão, nossa. E quem já tá doidão de uísque, de cerveja, joga pro céu. Ela tá de mala cheia, vou articular, vai cair na minha testa. Arrepia, Josimar! Bora garoto. Ela tá de mala cheia, vou articular. Vai cair na minha teia sem me ver chorar. Vou dar uma ditadinha pra ela consolar. E no enganejo do chorinho vou a casa lá. Que malão, que melão, que capuzão, é tudo uau. Essa é a vantagem, viu, Júlio? Quebrando até embaixo, rebolando até o chão. Jamais eu quero estar no Rosa Mix. Meu trunfo é o set, ninguém me pega. No enganiço do chorinho. Essa produção só me dá orgulho, meu irmão. E no final da noite, eu tô de boca no melão. Eu tô de boca no melão. Eu tô de boca no melão. Eu tô de boca no melão. Eu tô de boca no melão. Galera, só tá começando o evento de hoje. E eu quero saber se tem mulher solteira aqui, meu irmão. Só as mulheres solteiras, bota 11. Joga lá pro céu, joga lá pro céu, joga pra cima, joga pra cima. Joga, joga, joga, joga, joga que é pop. Pop som. Joga pra cima, quero ver sair do chão. Agora a mulherada vai descer até o chão. A pedra tá bombada, é a maior sensação. Aqui, o meu parceiro Júnior, ele que tá de aniversário hoje, toda a família PDC, vai Rosiele, a Carla e Stephanie. Alô Júnior, parabéns pra você, felicidade, saúde, ele sempre tá do lado do pop, pode ser pop live, então pop sou ele, vem mesmo. Você estando conosco, por isso que a empresa Pop Som é a primeira no gosto da galera. Arriba, arriba, arriba, outra vez, suavemente. Quebra mulher. É pra mulher quebrar até o chão assim, ó. Um abraço aqui, Julian Bergarão, Jonas Mirena. Um abraço pra você. Alô, Jonas Mirena, toda a galera aí do curso de educação física, o EPA, Campus 13. Grande abraço pra galera aí, tá todo mundo, obrigado, hein? Que moral, que moral! Pera. Tem mulher solteira hoje aqui, tem? Se Se tiver mulher solteira, pode pôr a mãozinha lá pra cima que eu quero ver. Quero ver, quero ver. E desce. E desce. Desce, desce, desce. Já. Direita, menina que requebra. Pega na cabeça. Aqui na cidade. Pega, meu irmão. Menina que requebra, mãe. Olha, domingo ela não vai. Domingo ela vence pro pop só. Olha que tudo que é perfeito a gente pega pelo braço. Joga lá no meio, lá de cima, desce embaixo. Tá lotadinho! Joga aqui no Brasil, subira da Bot Prime. Olha o Danilo Mamed também tá aqui no Pop. Pop, som, som, som, som. Eita, segura, quebra todo elétrico. Segura o tchan. Abraço também pro Sica do Atração. Olha o DJ Dori, o Marcelo Borges também tá na área. Segure o Thiago, gerente da Voadeira Jato Alapari. Valeu, galera! Essa menina ela me de boda, ela me de boda, ela me de boda, ela me de boda. Essa menina faz você de carro, então ela me enrola, ela me enrola, ela me enrola, ela me enrola. Essa menina é um anjo que caiu do céu. Arrasta, povo pop, som, som, som. Ela é quem? Ela é santinha por talito, catanadinha na sua frente. Ela é santinha por talito. Essa menina faz você de carrinho, ela vem te rola, ela vem te rola, ela vem te rola, ela vem te rola. Essa menina te fazendo de pincel, ela vem te bota, ela vem te bota, ela vem te banda, ela vem pro pop. Essa menina, o som arrasta povo do Pará. Pop som, pop som. O arrasta povo do Pará. O arrasta povo. E bota a mãozinha pra cima. Quem se separou do namorado, então da namorada aí que eu quero ver. Joga! Eu quero ouvir só vocês, galera. O som arrasta povo do Pará. Tô virado já tem uns 3 dias. Tô bebendo que eu jamais bebi. Vou falar o que eu nunca falei. É a primeira e a última vez. E no pop! Eu sosseguei. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a... Olha o meu parceiro Júnior da Skin. Lá de Kiametá aqui presente. Abraço pra você, Júnior. Sinta bem, sinta você aqui no pop. Você está bem. Se quer cinema, eu sou pra beber. Quer curtir balada, já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos 2, 3, 4, quantos você quiser. A partir de hoje eu sou um homem de uma só mulher. DJ Kleber tá aí na área. Funda sexta, né, Kleber? Sexta Melody, lá no bar do Zecão. Eu sosseguei. Ontem foi a despedida na balada dessa vida de solteiro. Eu sosseguei. Mudei a rota e meus planos. O que eu tava procurando, eu achei em você. Se quer cinema, eu sou pra perfeito. Curtir balada já tem seu parceiro. Vou ficar em casa amando o dia inteiro. Dividir comigo o seu brigadeiro. E nessa vida agora somos. Olha o meu parceiro Tico Nade da churrascaria. Ei, abraçado! Grande abraço pra você, garoto! Eu sou um homem de uma só mulher. Se quer cinema, eu sou pra beber. Sons. Vou ficar em casa antes. Obrigado, Kelly, Esporte Bar. DJ Gil, DJ Genilson. E o DJ Rafael também tá aqui, ó. DJ Tom Mix. As marcantes que foram sucesso. Agora você ouve aqui. A onda pega pop, a onda pop som. O som preferido da galera pop som. Isso aqui mexe com tudo, meu irmão. Vão, vão. A gente mexe, repete, rebola, esfrega. O coração bate no ritmo do brega. Pop som. É casa cheia, pop som, é pop som. Tá lotadinho aqui do Guruí. Vamos lá. É como sono numa nave espacial. Uma viagem numa dança sensual. É luz, é cor, é som. É pop som. Pop som. É lindo ver toda a galera feliz. O Josimar tá tocando o brega. Pop som é show, é. Na época, Josimar! É o arrasta povo. O arrasta povo do Pará. A onda brega pop, a onda é pop som. O som preferido da galera é pop som. A onda brega pop, a onda é pop som. O som preferido da galera é pop som. É o brega pop, é o pop som. O som preferido da galera é pop som. É o brega pop, é o pop som. O som preferido da galera. Este é Pop Som. Você escolheu o melhor. O nosso romance nunca vai acabar. Pop Som. Começou um beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão. Alô, parceiro Mirô! Alô, Martins e V2! As luzes molhadas dos teus olhos. Próximo sábado vai ser lá em Cametá, parede! O Pop Som em Cametá! Me seduz com teu sabor. Antigo e moderno, é verão, é inverno. Brilha na terra e todo o universo. Se o mundo gira. E quem lembra dessa aqui, vem assim, ó. Nós somos o mundo, eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia. Eterno, eterno. Tô aqui com a gente, toda a família da NR, fumando todas, e mais algumas, o Anderson, Andersonzinho, doideira, o molequinho, Luan, PDC, da NR, abraço meu, Rodrigo Marley, Nara, PSC, a boneca, Tati Salles, molequinho, Michel, menina, abraço pra você, toda a galera da NR aí, doidando, aqui no Pop Som! Vai acabar. Começou um beijo sob a luz do luar. Me tirou os pés do chão, me queimou. Eu flutuei no teu amor. E aí, Bob? As luzes molhadas dos teus olhos me cegam. Tuas pernas me laçam e a teu corpo me entrego. Ardente como fogo, derretendo a neve. Me seduz com teu sabor. Dança bem coladinho, vai! Antigo e moderno, é verão, é inverno. Brilha na terra e todo o universo. Se o mundo gira, respire o amor. Nós somos o mundo, eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia eterno. Eterno, eterno amor. Nós somos um eterno amor. O destino revelou um dia eterno. Pop Som. Você que gosta muito de beber. Fim de semana é um barato. Aqui está o novo Pop Som. Pois qual, mas você tenha cuidado. É Pop tocando de tudo. O pinol é uma droga perigosa. E a gatinha usa para lhe roubar. Quando ela bota no seu copo, você fica arrupinado. No final, tu sai roubado. Ela te chama de quê? Ela te chama de céu. Gostoso. Ela leva teu anel. Ela te chama de pão. Delicioso. Ela leva teu cordão. Ela começa por onde? Ela te chama de amor. Ai, meu Deus. Vai sentir é muita dor. Grande abraço aqui pra equipe Atrevidos, o Dólar em Peso. Ronaldo, Pedrinho, Cabeça, Wilkins, Zé Luiz. Alô, Léo Vargas. E leva até tua pulseira. O rupinal é perigoso. Tu não levantas da cadeira. Eu já tô muito bom. O serviço está pronto. Ah, agora sim. Tá tudo depenado, otário. Palito com seu sapato levaram. O Rupinol é muito ingrato. Porque antes de tudo isso. É o gato, é? Pra ela tu era um gato. E bora, bora sim, bora sim, bora sim, bora sim. É pop na parada, galera. Chega sorrindo com o corpo molhado de suor. Sua pele morena é pura magia e sedução. Eu fico arrepiada com seu leve toque. DJ Jack Boy tá aqui na área. O Gleison, Juninho Salles, Silas, aliás, é por aqui. Lucival, Elenildo, Leila, Loura, Sica. Alô, Diego! Elas queriam estar em meu lugar. Boxon. Mas só que o meu moreno, eu sei que não vai me abandonar. Nosso amor tão bonito nasceu num dia de verão. Que é amor de verdade e não tão somente uma. E bora, meu Boxon! O meu moreno lindo não é estrangeiro, ele é brasileiro, é aqui do Pará. Sempre está comigo e o ano inteiro. Eu sei que a gente pode se amar. O meu moreno. Sempre está comigo e o outro. Bora, neguinho! Eu sei que a gente pode se amar. Vem me amar, meu moreno lindo. Vem, vem, vem. Ah! Por que você não fala comigo? Te amo e não mereço o castigo. Pop som. Eu ando tão carente de amor. É pop aqui do Curuí! Vamos lá! Não mereço tanto desprezo. Amor de te perder, tenho medo. Fala comigo, amor. Eu sei que você gosta de mim. Que você também acha ruim. Eu sei que você quer estar comigo. Vamos aproveitar nosso amor. Arranque do meu peito esta dor. É só ficar contigo. Não, não, não, não. Não, não, não, não. Não maltrate demais meu pobre coração. Não, não, não, não. Olha só, galera, tá chegando aí amanhã, beleza? Segunda-feira, aniversário do meu grande parceiro, Cleucinho. Alô, Cleucinho, teu aniversário, meu irmão. Desejo muita saúde, felicidades. E vai rolar lá no Morelio dos Automotivos. Segundona DJ. Um grande abraço, parabéns! Você não fala comigo. Te amo e não mereço o castigo. Eu ando tão carente de amor. Eu não mereço tanto desprezo. Amor de te perder, tenho medo. Fala comigo. Fala com ele. Fala comigo, amor. Fala com ele que é melhor, meu irmão. Eu sei que você gosta de mim. Que você também acha ruim. Sei que você quer estar comigo. Vamos aproveitar nosso amor. Arranque do meu peito esta dor. Eu quero é só ficar contigo. Não, não, não, não. Não maltrate demais meu pobre coração. Estamos gravando ao vivo. É o Pop Som em Tucuruí. Pop Som. É Pop Som. No embalo desse som te chamo pra dançar. E nesse ritmo não tem pra ninguém. O arrasta povo do Pará. Sem o coração, nem emoção, vai resistir. som que vai tocar. É pop som que vai tocar. Com esse sorriso estampado em meu rosto e esse brilho intenso dentro do meu olhar, estou te convidando, vem com arrasta povo. Qualquer um dos três vai te é pop, vamos lá, vamos. Vem assim, swing do Pará. Se não souber, vou te ensinar. Para curtir o pop som, para curtir o pop som. É o calypso paraense, é o melhor ritmo que tem pra dançar. Pode ser brega ou Amazon Music, é a pop som que agora vai tocar. É o calypso paraense, é o melhor ritmo pra dançar. Arrasta povo pop som. Escrevi teu nome na areia, o sangue que corre em mim sai da tua veia. Daqui a pouquinho tem a subida do águia. Veja só, você é a única que não me dá valor. Então por que será que esse valor é o que eu ainda quero ter? Por aqui com a gente, DJ Guido, DJ Jota, o DJ Kleber, DJ Fernando, toda a galera tá curtindo aqui o Forte Clube. Abraço, DJs! Vamos lá! Ei, mas pera aí, o Subrega tocando e muita gente, aê! Não é hora pra chorar. Porém, não é pecado se eu falar de amor. Se eu canto sentimento, seja ele qual for, me leva onde eu quero ir. Se quiser também pode vir. Escuta o meu coração que bate no compasso da zumba. Tem paixão, ei, pra surdo ouvir, pra cego ver. Que se prega, faz milagre. Galera, sexta-feira, dia 21, sede do Bajara. Lá em Barque Arena tem o nosso pop som. Sábado, dia 22, Estação Tucumã, em Cametá. Domingão, Vila e Juaba, também em Cametá. Segunda-feira, Clube dos Norteleiros. Lá do 40 Horas tem ele. Pop-som. Som, pop som. Quando a broca chega e eu quero lanchar, não é em qualquer canto que eu vou parar. Eu vou pra onde já... Onde tu vai, Jaderson? É mais que um lanche, é uma refeição. Tu vai é pro maluco lanches que eu sei. Pop som. Na Conselheiro com a Castelo é muito fácil, não tem mistério. O atendimento é com todo carinho, em frente à capela dos capuchinhos. Andressinho Doideira, Rodrigo Marley, os comandantes da família dele, é tá aqui na área. Se você não sabe o caminho, qualquer taxista sabe onde pop é. Som. Pode ir acompanhado ou sozinho, de bonde, bicicleta ou mesmo a pé. Pop Som. Pop som na parada, galera, vamos lá! Ei, você, pega minha mão do meio do salão, eu vou te ensinar. É um, é dois, um passinho pra trás, é fácil de aprender. Tirou, não para mais. Abraço pro DJ Nasa, o Dinho, DJ Tony também tá aqui, ó. Só curtindo as machucantes. É um, é dois, um passinho pra trás, é fácil de aprender. Tirou, não para mais. Outra vez. Tirou, não para mais. Outra vez. Tirou, não para mais. Vou abraçar aqui o Marcelinho, o Gaiatini, sua primeira dama, Dariele, alô Juju, seu esposo bebê, Alexandre Tubarão, o Padeirini, sua primeira dama, o Bial, tá aqui, ó! Gira. Ei, você, bora nessa, vem! Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Amor, amor, só você me faz chorar. E a Rosiane, pra toda a galera aqui curtindo, um abraço pra todos, valeu, hein? Só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Amor, amor, só você me faz chorar. Amor, amor, como é gostoso te amar. Bora que é tudão, bora, bora que é tudão. Arrasta povo, arrasta povo, pop som, pra fazer você dançar todos os ritmos. É tudão. Fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela. Alô? Eu preciso me entregar. E o teu amor? O meu amor. Dá meu carinho pra ela. O meu calor. Vou dar todinho pra ela. Só pra ela. Só pra ela. É só dela. É só dela. Por aqui com a gente, família Red 11. Um grande abraço pra todos. William, o Atila, o Wesley, o Breno, Cleidiane, Cleidiane Anjos, tá aqui, né? Pop Song. Eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar. Oh, meu Pop Song. O meu amor. Dá meu carinho pra ela. Só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela, só pra ela, é só dela, é só dela. Olha só, galera, vem aí o festão dos Cametaenses com a Cafeirana Pop, Vanessa Quintão, Via Quintão, dia 17 de dezembro, no lançamento do DVD do Cafeirana Pop, realização Clédison, o Genei, Gilan, é o Gilan Eventos. Eu preciso me entregar. Mas próximo sábado, meu parceiro Martins Eventos, a parada vai ser lá no Tucumã. É Pop Song. Parceiro Léo Miranda, o Vitor, toda a galera da Barça, tá aqui na área, alô, galera do Barça, tá aqui no Pop. Quando ela chega numa festa, a galera se levanta e alguém se adianta, tira logo ela pra dançar. Pop. Não me deixa nem sentar. Seu corpo é leve como o vento, fico logo quando penso que um dia em meus braços ela vai estar linda a bailar. Fico a esperar. Bora curtir assim, já! Ela me encanta com seu jeito de dançar. Ela desliza no salão a flutuar. Quando ela roda parece que vai voar. É a rainha dessa festa. É demais! Ela é demais, demais, demais. Ela me encanta com seu jeito de dançar. Também, Chinesinho, um grande abraço pra você, a Ju, o Thiago.